E vamos agora às 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Vamos então para a chave bíblica número 10. Esta chave 10 retrata a época atual, angústia e temor das nações nas suas conferências de paz. A humanidade vive hoje num clima de terror, porque jamais como agora se poderia sentir a advertência do Salmo 51. Aliás, é 51 da Bíblia Católica, que na Bíblia Protestante é o 52. Vocês estão vendo como é bom a gente saber Bíblia, para não entrar pelo cano? É nos versículos 1 a 5, nesse mesmo capítulo 51, do livro dos Salmos. Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? Tua língua traça planos de destruição. É como navalha afiada. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta. Está lá no livro dos Salmos. Língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de te arrebatar e arrancar da tua tenda, vai te eliminar do mundo. Todos os que fazem o mal vão entrar por esse cano que não tem tamanho. Diz ainda o livro dos Salmos, capítulo 55 da Bíblia Protestante, e é o capítulo 54 da Bíblia Católica. Tal homem estendeu as mãos contra os que viviam em paz com ele. Corrompeu sua aliança. Sua boca era mais macia do que a manteiga. Mas no seu coração havia guerra. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Confia, portanto, os teus cuidados ao Senhor Deus e os teus receios, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus precipitará teus inimigos na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. É o mesmo capítulo, agora nos versículos 20 a 23. Localizar essas coisas na Bíblia que é difícil. Pois bem, vivemos uma época trágica, marcada pelas revoluções e pelos golpes, pelas guerrilhas e pelas sabotagens, pelos sequestros e assaltos à mão armada, pela espionagem e pelas traições mais terríveis. E assim se cumpre uma profecia de São Paulo apóstolo, no primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Vós mesmos estáis avisados de que o dia da volta do Senhor Jesus será como ladrão de noite. Quando andardes dizendo paz e segurança para os povos, eis que lhes sobrevirá destruição repentina, como vem a dor do parto àquela que está para dar à luz. De modo algum, eles escaparão. É muito importante. Não é o que vemos sempre nas modernas conferências de paz para a segurança dos povos? Lá fora ninguém tem paz e muito menos segurança. Entretanto, diariamente a ONU fala em paz e segurança. Segurança e paz. Mas é a paz e é a segurança do homem. Paz e segurança somente no rebanho único. Porque só Jesus pode dar paz e segurança àqueles que o amam. É como diz o apóstolo dos gentios na mesma epístola, no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Esta é a chave, número 10. E como é que devem os legionários portar-se? Os legionários sabem como perseverar até o fim. É orar e vigiar. Mas vocês estão vendo aí, de fato, toda hora se vê no jornal. Conselho de Segurança da ONU propôs a paz ao Oriente Médio. Fazem os tratados assim, não continua a guerra. Nenhum tratado acaba a guerra, porque a guerra está dentro do homem. Não adianta fazer nenhuma reforma sem fazer a primeira, que é a mais importante, a reforma do homem. Não adianta. Fora de Deus, não há segurança. Jamais haverá segurança fora de Deus.